Alfredo Romeo Fox Trot Lima. Minuto, Romeo Fox Trot Lima. Salvador, 3155. Salvador, 3155. 3155, informação em curso, Quebec, guarde para conta. Número 3. Guardando número 3, 3155. Em novembro, risco autorizado cruzar a pista auxiliar e afastar a frequência livre. Está descendo para 10 mil pés e permanece estabilizada com o Ray 3217. Gente. Ah, o meu, acho que o uniforme Romeu. Controle Salvador. Romeu, eu acho que o uniforme Romeu, você tem o plano de voo no, na Thalia? Foxtrot Lima, copia? Oceanera 6327 para o táxi com 95 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Ele táxi, via taxiway India Alpha, ponte espera da 190, onde chamar a torre em 1895, altímetro 1094, Oceanera 6327. India Alpha, ponte espera 10, torre em 1895, com 1014 no ajuste, 6327. O meu Foxtrot Lima está pronto para cobre? Meu Foxtrot Lima autorizado até Feira de Santana, voo visual. Decola da pista 17 com proa noroeste. O transponder 0116, frequência do controle 19135. Pessoal, pátio, Romeu Fox Trot Lima. Decimal na... Torre 18, decimal 1, 52, 3297. 1895, tá? 3297. 1895, a torre, 3297. Papa Romeu, Oscar, uniforme Romeu, contato radar 35 milhas oeste do VOR Salvador, vou indo na proa de Cogbo. Então, no 0, 41140, grave 10 mais. Além de Paulo, no 0, 63. Tá 3207, estabilizando a LS, baixo letra boa. Tá 3207, continua a aproximação agora de pista livre. Evento 1 centena com 10 nós. Guardando, 790, 3207. Papa Romeu, acho que ele formou, meu. Limite da proa radial 324 do VOR de Salvador. Até Aracaju, nível 190 via Golf 677. Decola da 190 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, DCT Aracaju. Transponder 5105, frequência do controle 119-35. 190 autorizado para Aracaju, Golf 677. Comando pista 10, curva esquerda após saída Puca, Jamo, após Aracaju, 5105. Transponder 1935, controle 35627. Bate 3. Regimento correto, chama para acionamento pushback, 35627. Camarão. Tan 3155, copia? Pode voar, sim. 140, VOP Zulu 10, ESMAP, DCT Awake, DCT MI, conforme rota. Decolada 10 com a primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, o transponder 5107, frequência do controle 199-35. Autorizado, 5340, da El Leda Bridge, Apo Zulu 10, ESMAP, DCT Awake, DCT MI, conforme o plano de voo. Pista é 10-5107 e 1935, tá? 3-1-955. Só confirmando, transponder 5107. Cotejamento correto, chame para acionamento e pushback, tá? 3-1-955. Chamará, 5107, tá? 3-1-955. Paciente, 5241. Aparelho 2231, apegou 11 horas, 13 milhas, rumo oposto. É um Alfa Tango 72 cruzando nível 090 para 200. 7, Venom Piquet, 2237. 3217, pista 10. Vento uma centena com 10 nós. Autorizado, pôr, pista 10, 3217. Hoje não é chame sim, decolou 42. Certo, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Oxanel 6327. Oxanel 6327, contato radar na decolagem, suba para nível 240, saída da EL. Para 240, saída da EL 6327. Olha, presente da pista, Romeu Faculina. Uniforme Romeu, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna no 2545, autorizado nível 350. Para o meu Charlie Fox Charlie, desça para nível 060, autorizado chegada Mari, que é legal na 013. Milhas oeste do VOR de Salvador, reassuma a navegação, voe na proa de Vitória da Conquista. 5241, ciente, voando Conquista da presente. Levantando 3217, ligou sua escuta. 3217, prossiga via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pelo 04, 3207. 7-6-2-2-3-1. Controle de Salvador, meu cordial, boa tarde, esse é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, controle de Salvador, prossiga. Decolando com escuta, meu comandante, está atingindo o velo 500 pés, vai com proa direta Feira de Santana, Romeu Foxtrot Lima. Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, mantenha suas condições visuais, mantenha 500 pés, reporte 20 milhas de Feira de Santana. Reportará na VGS, Romeu, Foxtrot Lima. Controle Salvador, o 35241, solicita desvio à direita, a magnética é a 280, aproximadamente 50 milhas. Confirme o último melhorar. Trip 5241, desvio à direita, magnética 280, aproximadamente 50 milhas. Trip 5241, ciente, aguarde coordenação. Autorizado desvio, 5241. Ciente, 5241. Livre pushback, se não me chame pelo táxi. Seu 20 milhas do VR de Salvador, correção. Positivo. Será que vai essa vida de Salvador, não deu falta aqui, ó. Eu posso deixar lá na 327-12085, possibilidade de voar direto, Léo? Minha 327, vou ir pra Leda. Leda, minha 3... é. Minha 327, tá. Após o desvio, vou ir pro de Vitória da Conquista. Chame de Centro Recife, frequência 128-618, alterna 1260. Queria confirmar as frequências pro Trip, senhor? Trip 5241 chamará Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 1260, boa. Localizador, passaria 2231. Passaria do 2231, chame torre 118 decimal 95. 2231, foi, Alessio? Muito. Boa tarde, eu chamo 6314, autorização de tráfego para Petrolina. Já está baixado e travado, 2231. Gente, maravilha, tudo autorizado, Pista Novela. Livre posto, 2231. O plano não consta aqui no sistema, assim que constar eu pago a autorização. Ok, seria a saída prevista? Sim. Papa Romeo Charlie, Fox Trot Charlie, confirme velocidade indicada. Papa Romeo Charlie, Fox Trot Charlie, reduza para 220 nós. Dia Pati 1 no India Alpha, Ponte Pé da Pista 90, onde chamará a torre 1295, altimetro 9014, gol 1966. Puxané, 6327, suba para o nível 160, aguarde coordenação com o centro. Certo, para 160, aguardando. Confirme o Xané para Petrolina? Nível final 1160, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Certo, autorizado 160, receita agora 251-3325, Xané 6327. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. Papatão, o Kilo Quebec CA, controle de Salvador. Mantenha-se a 1.500 pés sob condições visuais, reporte através de Paris. Esse é o nível 340. Gente, copia? Se leva até Confins, nível 340. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. O transponder 5-1-2-5, a frequência do controle 1-1-9-3-5. Livre da restrição em TAP Cascavel 5-9-10 para 3.000 pés. 8, transponder 5125. Regimento correto, chame para acionamento pushback. Azul 41 na 8. Como está 3155 para o pushback, acionamento? Na posição 5. Afirme, trip 5627 para o pushback. Está 3155 para o pushback, está na 5. Solos. Confirme, aeronave chamou. Puxa acionamento. Give pushback, acionamento, chame para o táxi. Trip 5627. Solo, tá 3155 para o pushback, acionamento, posição é 5. Livre pushback, acionamento, chame para o táxi, tá 3155. Livre, tá 3155. Controle de Salvador, desce para 5 mil pés. Quem negar o 9094, autorizado chegada a AMAN. Olá, minha amiga, autorizado a decolar. Já estou uma centena das mãos. Coordenação 1, 2, 3, 4. Alfa, Kilo, Pátio 3. Cascavel 2459, tráfego 10 horas, meia dúzia ponto 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, sem informação de tipo de aeronave, não interferirá na final do procedimento ILS X-Ray. Cascavel 59, desce para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Aéreo 2459, reporte estabilizado no curso do localizador. Papa Romeo Charlie, Fox Trot Charlie, desce para 3 mil pés, quem negar 1-0-1-4. 966, boa. Salvador, 966, na sua escuta, pode vazibar. Copiado, autorizado pushback, tá? Eficiente, trip 5627. 370, saída PUCA. 370 PUCA, pode vazibar? Negativo, mantém a saída, gol no 966. Mantendo o perfil 370, 966. Sente, trip 5627. Boa, trip 5627, confirme. A grande, igual 966. táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, com a espera da 10, onde chamar a torre em 18995, altímetro 1094. Da frente, Pátio 1, pode esperar a torre 18953526271. O 35627 vai seguir um Airways da TAM, tá na entrada do Pátio 3. 7. Nós, desça para 2 mil pés, que é negar 10 no 4. Seu localizador, Cascavel 59. Cascavel 59, chame torre 18, decimal 95. Correto. Salva, tá 3, zona 55, para o táxi, POB 182, 3 horas e 50, Serna Galeão, tá 3, zona 55. Gente, livre táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, ponte espera da 10, me chamar a torre em 18995, altimento 1094, tá na 3155. 1094, ponte espera da 10, Pátio Índia Alfa, em 1895, tá 3155. Papatão, Kilo Quebec Sierra, frequência reporte rotatória. Cascavel 59. Cascavel 59, tudo autorizado, pista 10. Repouso, Cascavel 3, zona 55, pode esperar pronto, pista 10. Gente, tá 3, zona 55, mantém um ponto de espera. Aeronave nacional. Sim, vai manter. Pode esperar da 10, zona 3, zona 55. Contudo, o tempo do Cascavel 59? Uma centena com 10 nós. Obrigado. Afirmativo. 6314, reserva Petrolina, nível 340, via Pêndulo 20, Petrolina em rota direta, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, código Flock, transponder 5144, frequência do controle 199.35. Está autorizado para Petrolina 340, Momo, código Flock, está 10, primeira curva à esquerda, após. Direto Petrolina 5144 11935, vai ser o controle Ocean 6314. Seja muito bem, chame para acionamento e pushback, chame 6314. Parado. Charlie Fox Charlie, chame torre 18, decimal 95. A torre 18, decimal 95, boa, Charlie Fox Charlie. Torre Salvador, boa tarde, boa palavra, Charlie Fox Charlie, estabilizado. Estabilizado no localizador. Batalha Charlie Fox, Charlie, reparação do esquema, fachada e travada. Lento 1 centena com 10 nós. Reportará passando externo com trem batalha e travada, Charlie Fox Charlie. Uno 966, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 125254, 966, obrigado, uma boa tarde. Cascavel 59, solo aos 00, 1900, libera direita, táxi via Alfa e aguarde na Delta para seguir para a parte militar. Estou esperando para passar travado, Charlie Fox Charlie. parado, pistão no zero. Tem o ponto, pistão no zero, Charlie Fox Charlie. Segue para... Pode Charlie Fox Charlie. Solo Salvador. Boa tarde, é o Gol 1097. Na posição 6, ciente da Quebec, autorização de tráfego para Confite. 1097, autorizado até Confins, nível 360. É, decolada pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euler da Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6. O transponde 5-1-3-6, frequência do controle 1-9-3-5. Autorizado nível 3-0, decolando da pista 1-0, com a primeira curva à direita, da Euler da Bridge, quando intercepta o Upper Zulu 1-6. Aciona o transponder 5-1-3-3 e o controle Salvador 1-1-9-3-5. Gol 1-0-9-7. Procedimento correto, chame pressionamento e pushback. Gol 1-0-9-7. Sim, chama aí, 1-0-9-7. Opa, o meu Eco Alfa Oscar, vou ir na Proditap. Prisão 5-5, autorizado a alinhar e manter a pistão na zero. Autorizado a alinhar e manter a pistão na zero, top 3, zona 5. Cascavel, autorizado, autorizado o cruzamento. Sabe, vocês estão. Alfa, pode militar, frequência livre. Fox Charlie, solo 03, chame no bojão da sua nova livrada. Meu Charlie Fox Charlie, prossegue via Alfa Juliette, Pátio Uno, Taxway Lima, onde chamar a torre em Uno, noite 195. Siga Charlie Fox Charlie. Fox Charlie, afirmo, parte 5. Mike Eco e Juliette, prossiga. Mike Eco e Juliette, confirme o horário que foi feito o plano. Costa final, galera, está? Frequência livre. Boa. Falou, Rafael. 3055, decolou 05, chama o controle, boa. Boa, tá 3055. Vai, Maverick, 5.027, pronto? Maravilha. A linha decola, pista 1-0. Vem pela centena, Demas. A linha decola 1-0. 3-2-0, aciona identificação, desça para nível 050, que é legal na 014, autorizado chegar da Mari. Boa tarde, a 35446 no localizador. Boa Portarás, 5446. Reporte baixado e travado, vento a centena de gancho. Portarás, 5446. 340 da EL, tá 3155. Livre pushback, saneamento, chama para o táxi. Michael segue via pista 35 até Futátio 5. Posição meia dúzia para posicionamento. Livre pushback, saneamento, chama para o táxi, gol na 097. Autorizado, chama o táxi, 097. Ao lado da aerostar. Você vai ingressar na pista e vai liberar na papá. Primeiro esquerda e a BTS para o lado da aerostar. Gol 1620, desce para 2000 pés, QNH 10014, autorizado final do procedimento e LS X-Ray, reporte estabilizado. X-Ray 10620. Mike, Quebec, confere, aguarde para a cópia. Azul 69118, desça para nível 060, autorizado chegada a Mari, que é legal no 094. Que é com Juliette, aguarde 2 minutos para autorização. Para 3000, 0, 0, 4, é bom, bom. 25, controle, bom voo. 0935, grato, bom dia. 5446, passando externo, baixa travado. 5446, pouso autorizado, pista 10, gente permanece, uma centena com 10. 5446. Nível 190, saída PUCA. Autoriza direto PUCA. Lado PUCA, 35627. 627. 1097, está pronto para o táxi, a bordo 193, nossa alternada é Campinas, autonomia 0324. Voo 1097, livre táxi via Patiúlo, Índia, Alfa, ponte de da pista 0, antichamara torre 1995, altimetro 0014, vai seguir um Embraer da Azul. Ciente, seguindo o Embraer da Azul, vai autorizar até a ponte da manhã, 1094. E o Azul 4118 está pronto para o táxi, temos 124 pessoas a bordo com 2 horas, correção, 3 horas de autonomia alternando o galeão. Ciente, livre táxi via Índia Alfa. Ponto de espera da pista 90, onde chamar a torre em 1895, altimetro 9094, Azul 4118. Ok, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10 e lá 18895 com 1014. Obrigado, bom trabalho a todos. 4118. Pesado Elias para o Echo Post. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, desce para 2000 pés, que é legal no 0-4, autorizado final do procedimento, LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no X-Ray, o Eco Alfa. Eco Alfa Oscar, número 2 para aproximação. 620, estabilizado em LS X-Ray. Polo 620, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 95. Polo 18, gol, polo 620. Polo 740, 3155. Na 3155, chame Santo Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 3325, grato. Tênis com 9. 5546, fala as 2 e chame no 21, decimal 9. 219, 5446. Passe a área azul, mantenha o ponto de parada na nacional. Trip 5446, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Maqueco Juliette, confirme o estacionamento. Achei travou? É batido, mas tá travado. Então depois autorizado pista 10, então centena de nós. Ele pôs no 0 agora no 620. O 075 decola da 17 com primeira curva à esquerda. Corredor forte. O transponder 0260, frequência do controle 19-35. Puxando M320, desce para 3000 pés, que é legal na 0114, livre da restrição em TAP. Correto, confirme pessoas a bordo, Michael Juliette. Sente pro táxi, chame torre 118-95, Michael Juliette. Mike Eco Juliette, no pátio 5, acione Champer Tax. Torre 1 no noite, decimal 95. Obrigado. Axé, após corredor caixa até conforme o plano de voo, o transponder 0263, frequência do controle 19-35. Eco, Alfa, Oscar, intenção por pista no 0 ou no 7? Atenção, é cancelar e prosseguir no 7. Gente, é forte, parou o cancelamento. Mandará. Mate 5, não é isso? Viva, BTA. Confirmando o transponder 0163, confirme o pátio. Bank Mike para saneamento e táxi, chame torre 1-95. Sobre a esquerda, reporte girando base para 1-7, baixado e travado. Reportará girando base, o Eco Forge. Sobre 620, solo 15, chame 1-19. 1-19, voo no 620. Avio 418, autorizado a decolar, entre 1 centena com 10 nós. Prossiga via Alfa, chama a gente da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, agora o 620. 1097, prossiga. 4 mil pés, quem negar no 0 no 4, livre da restrição em TAP. Oxanê 6320, desce para 2 mil pés, quem negar no 0 no 4, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2014, autorizado a UNIF X-Ray, versão estabilizada, o Xené 6320. Siga. Sente, obrigado. Pelo 07, autorizado a alinhar e manter, próximo zero. Autorizado alinhar e manter na 1-0, gol no 097. 4-1-8, decolou aos 1-6, chama 0935, com gol. 1-1-9-3-5, obrigado, 4-1-1-8. Final da 1-7, contra embaixo travado, é qual foda? Deixa qual foda, vento 1-3-0 graus, 10-9, tudo autorizado, pista 1-7. Ou autorizado 1-7, é qual foda? É pelo táxi, fecha na 6-3-1-4. 6-3-6-3-1-4. 3.000 pés, tem negócio 1-0 no 4. 3.000 pés, 1-0 no 4, não é mais nada. Autorizado ingresso, Juliette, passou 0-5, ouro 6-2-0. Já tinha confirmado 3 e o 9 no 8 azul. Já 9 e 1 no 8. Azul 6 9 e 1 no 8. Confirme velocidade de carro. Agora 2259, azul 6918, de operação para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030, limite da proa, que é de Maicon 05. Esquerda 030, 105, que é de Maicon, o azul 698. Azul 6918, reduz a velocidade para 2009. Eu acho que não é 3-1-4. Na Fosca, Solo 1-8, ultrapasse a entrada do pote 5, recupere o backtrack e aguarde o Baron liberar a taxi para ingressar. 0-4, autorizado, chegada mais. Pistão 7, já posse alinhado, pronto. Azul 6918, para o localizador, curve à direita, proa 080, reporte estabilizado. Ok, direita 080, reporte estabilizado, azul 6918. Complete curva, direita 090. Direita 090, azul 6918. 6918, desce para 2000 pés, QNH 1-0-4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Passo ativo, descendo para 2000, autorizado procedimento X-Ray, para o azul 6918. Ocean 6320, está precisado ILS Campo Avis. Ocean 6320, chame torre 1-8-95. 295-6320, boa. Do 6918, tráfego na final, procedimento ILS X-Ray a 5.7 milhas, mantendo 2000 pés. 6918, por favor, azul. Azul 6918, tráfego 5.6 dúzia de milhas, na final do procedimento ILS X-Ray é um Airbus 318. Afirmativo, também notificado. Salvador, uma boa tarde, o Chanel 6320. Pode Chanel 6320, vento 1 centena, 10 nós, tudo autorizado, pista 1-0, check 3. Livre pouso, trem em cima ainda, 6320. Reporte baixado, travado. Cara. Final. Reduzindo azul, 6-0-9. Bom, 1-0-9-7, acione transponder 5133. Salvador, boa tarde, gol no 097, daí ao Leda Bridge, passando 4000. Gol no 097, acione transponder 5133. 5133, gol no 097. 9118, chame torre 118 decimal 95. 118 95. Torre Corte de Albana, boa tarde, é o azul 699, estabilizado na final. Azul 6998, número 2 para pouso, informaria pista livre. Vento uma centena, 2 nós. Afirmativo, reportando. Já está praticamente sob externa agora, 1.2 milhas ao mesmo. É eu que vou informar que a pista quando estiver livre. Ok, estamos nos aguardando. Azul 6098. Informação em curso, Romeu, tá pronto pra cópia? TZL até confins, nível 360, decola da 190 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, pois Leda Bridge, onde intercepta pelo 16, transponder 5153, frequência do controle 119.35. 126.85, 12545. 620, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, chame 620. Juliette autorizado a decolar pistão no 7, vento uma centena com 9 nós. Xenema 314, Livitax, via Pátio 1, Índia Alfa, Ponte Pedra da pista 90, onde chamar a torre em 1895, altimetro 9014. Tem 1 novembro aqui, Mike, reporte pronto. Até que foi Juliette. É, a gente mantendo a posição 6320, observando o tráfego da companhia. Fala, Matheus Juliette. Gente, Matheus Juliette, ingresso na linha do litoral, corredor forte, aguarde transferência de comunicações. Gente, Juliette. 6918, solo 25, chamando 2199. November Yankee Mike, quando pronto, serviço de decolagem, pista 17. Vento uma centena com 10 nós. Papá Romeu, Romeu, acho que é bravo. Fez plano de voo na IEF? Sabirem. Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado o cruzamento de eixo. Papai Romeu, Romeu Oscar Bravo, autorizado o cruzamento do final da pista, final do procedimento de ILS. Estou batendo a meu pé no litoral, aguardando a sessão, vai até a Juliette. Portão 62-6320. Com 60, desce para 2 mil pés, quer negar 10 no 4, autorizado final do procedimento de ILS X-Ray, pode estabilizar. Para 2 mil pés, autorizado em 3. 3560, livre da restrição ETAP, desce para 2 mil pés. Está livre da restrição ETAP, ele pode descer direto para 2 mil. Boa tarde, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, mantenha sob condições visuais. 3075 da presença, ó. Meu pé corredor forte, Mike Eco Juliette. Precisando 075 da presença, o Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, mantenha meu pé inicial. Central Salvador, boa tarde, November Yankee Mike, lado da 17. Voo no 097, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Voo 097, 251, 13325, bom dia. Central Salvador, boa tarde, November Yankee Mike, circulado da 17. Papatango, November Yankee Mike, mantenha a ré forte a 1 mil pés, sob condições visuais. Mantrei corredor a cheia 1 mil pés, November Yankee Mike, preparei para vez do farol da placa. Sente, Papatango, November Yankee Mike. Contato radar da Ecolégia, mantém o 340, sai da MOM. 340, sai da MOM. Novemberinha que Mike vai cruzar com tráfego à sua direita, posição de 1 hora, mantendo 500 pés, rumo sul, um Robson 44, a 500 pés. Responde 5171. Pés no corredor Axé, um Papa 28. Luvitelpas, Luvo no zero, SMAP, Luvit, Barbacena, 5171 transponder, 1935 é o controle, 3145 da TAN. Entendimento correto, chama o telefonamento pushback, 3145. Chamar a TAN 3145. Alô Salvador, gol 1169, 20 metros, mandão Romeu, autorização, Guarulhos. Romeu, confere, tá pronto pra quanto, 1169? Vamos, copia, 1169. Autorizado até Guarulhos, nível 360, decola da 190 com a primeira curva à direita, saída da Eulia da Bridge, intercepta pelo 10, ex-map, DCT, Wake, DCT, Mia e conforme o plano de voo. O transponder 5170 é frequência do controle 119.35. 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190, curva à direita da Eulia da Bridge. Intercepta pelo 10, ex-map, DCT, Wake, DCT, Mia, conforme rota. 5170, transponder e o controle 109.35. Regimento correu, chama pressionamento e push. Voo 1169. Tente 1169. T-564, assina a identificação, autorizado a chegada BOMF, chame no ideal de descida. Está reautorizado a partir de agora para o 040, trip 5364. Passada 2231, informação em curso, Romeu. Copia. Autorizado até Barreiras, nível 180. Decola da 190 com a primeira curva à esquerda. Saída Momo, VATAP. Onde via Whisky 42, Lima, Alfa, Papá, DCT, conforme a rota do plano. O transponder 5162 é a frequência do controle 119.35. Atendimento que eu acho em pressionamento pushback, passaria do 2231. Livre November Yank Mike. M3 no 4, chame o centro Recife no 2685, alterna 2545.